Olá, bem-vindo a este Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estar com Jesus tem uma grande recompensa. Sabe qual é esta grande recompensa de estar com Jesus? Isso mesmo, estar com Jesus. O cântico de hoje é um cântico infantil. E é assim: vamos todos amar e ao Senhor louvar, e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Ele continua, mas já a gente canta ele completo. Só queria te lembrar e lembrar a mim que a verdade de amar alguém é mais difícil na prática do que na teoria. Vou repetir. A verdade da necessidade de amar alguém, o mandamento de amar alguém, é mais difícil na prática do que é na teoria. Eu nunca pensei que fosse para mim difícil amar alguém, porque ou eu não ligo muito, eu sou um pouco insensível para quem está distante, mas eu tenho experimentado coisas que têm deixado difícil amar as pessoas. E lógico que pode ser difícil. Se fosse natural amar todo mundo, Jesus e Deus não precisariam dar o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Se amássemos naturalmente, não precisaríamos de ninguém para nos dizer para amar. Então, eu não me vergonho de dizer. Eu tenho que me esforçar para amar e tenho procurado amar o quanto eu posso. É muito pouco, não sei o que dar, não sei como dar, mas é assim que deve ser feito. Ah, você quer saber o que tem tornado difícil? Eu tenho sentido solidão. Solidão por parte de homens, de pessoas. Mas nem sei o que dizer. Vamos cantar então para encerrar este programa. Eu tenho aqui comigo uma caixa de pizza. Talvez você tenha algum objeto aí para batucar também. E vamos cantar a musiquinha completa. Vamos todos amar e ao Senhor louvar, e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Agora vou lhe dizer, meu amigo, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu amigo, Cristo ama você. De novo. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Deus não ouve a melodia. Importa que tenhamos no coração. E quando eu canto, muitas vezes, não vou dizer nem normalmente, mas muitas vezes quando eu canto, eu me pego assim com um baque, porque eu estou intentando, canto intencionalmente aquela letra, e às vezes ou ela me repreende, ou ela me anima, encoraja, ou eu estou falando com Deus pessoalmente, quando é um hino de louvor, eu estou falando com Deus e isso me marca, eu sei que marca Deus quando é cantado de coração. Por isso, não se preocupe se você não tem a voz tão bonita ou acha que não tem, porque Deus quer que cantemos de coração. É como diz lá em Efésios, eu acho que é o capítulo 5, que salmodiando e cantando ao Senhor no coração. O Senhor se importa com o coração. Uma voz mais agradável de as pessoas ouvirem não vai fazer um servo melhor. Cada um tem o seu dom e temos todos o mandamento de cantar de coração. Então, Deus quer ouvir dos nossos corações aquilo que cantamos. Que você possa sempre cantar intencionalmente aquilo que canta. Que Deus abençoe. Muito obrigado por mais um tempinho juntos. Tchau, tchau.